¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Giovanni, direto de São Petersburgo. E bom, antes de começar o episódio de hoje, a primeira coisa que a gente gostaria de fazer é pedir desculpas pela nossa ausência e pelo hiato que a gente teve entre os episódios do podcast A Coluna. A razão disso, né, é o fato de que, bem, a Michele trabalha, eu também tenho as minhas atividades de estudo, e aí tudo isso misturou com um monte de outras circunstâncias, de doença, de, enfim, tinha capítulo de dissertação para entregar, enfim, um monte de coisa se enrolou, se misturou no final de ano, e aí isso provocou essa ausência nossa no lançamento de novos episódios. Mas a gente está de volta e pretende finalizar esse ano, né, e começar o próximo ano com bastante fôlego e retomar aquele impulso anterior que a gente já tinha. Mas entrando no episódio propriamente de hoje, a gente fez uma entrevista na época da cúpula dos BRICS. A entrevista foi com o professor Maxim Komiakov, ele é vice-diretor da Escola Superior de Economia aqui de São Petersburgo, e ele participou de diversas atividades dos BRICS, representando o Ministério da Educação da Rússia, ou diferentes universidades, né? E ele, né, tem uma certa afinidade com o tema, pesquisa o tema. Então a gente resolveu fazer essa entrevista. A grande questão é que a entrevista é em inglês, então eu fiz a entrevista pessoalmente com ele, então a gente ficou com uma gravação meio ambiente, meio ruim, assim, a qualidade não é muito boa. Mas temos a dublagem, né, feita pela Michele. Aí tem um outro porém, que é o fato de a dublagem às vezes está um pouco descompassada da velocidade com que o entrevistado fala, porque, enfim, elas foram gravadas separadamente, e o ritmo de fala feito pela Michele, né, que é a nossa dubladora, é diferente da fala dele, que é um pouco mais arrastada, né, uma fala de alguém que está tendo que pensar e elaborar na hora a resposta para as perguntas. Mas eu acho que o conteúdo ótimo, né, o conteúdo da entrevista é bastante interessante e a dublagem também ficou com uma boa qualidade. E, então acho que é bem compreensível para todo mundo e a gente pode de fato aproveitar esse episódio e avisar também que já estamos com o próximo episódio no forno, né, já está aí no processo de edição, já foi gravado. Mas enfim, é isso, então vamos ao nosso episódio, discutir a questão dos BRICS, especialmente posicionando o Brasil, né, nesse cenário internacional. Então vamos lá. Professor Komiakov, você poderia se apresentar para a nossa audiência? My name is Maxim Komiakov. I'm a vice director of High School of Economics here in St. Petersburg. Meu nome é Maxim Komiakov. Eu sou vice-diretor da Escola Superior de Economia aqui em São Petersburgo. Por um período eu trabalhei como vice-presidente, mais de 10 anos na verdade, para a Universidade Federal dos Urais, em Ekaterimburgo, na Rússia. E estive relacionado com vários projetos universitários dos BRICS em nome do Ministério da Educação na Rússia. Na sua avaliação, nessa última cúpula dos BRICS, ocorreu alguma grande novidade? Maybe it's too early to judge. Because, well, I did not really, you know, see any, you know, just great novelties. I mean, it's more or less going in the way it went before, so more or less the same topics are discussed, more or less, you know. Talvez seja muito cedo para julgar, porque, bem, eu não vi grandes novidades. Foi mais ou menos os mesmos debates, os mesmos grupos que estão debatendo juntos. Ainda que esse ano houve grupos que não se reuniram, quer dizer, por exemplo, não houve reunião entre os ministros de educação e não houve reunião da rede universitária dos BRICS. No entanto, houve um novo documento sobre inovação e ciência, por exemplo. Em geral, os resultados dependem do desenvolvimento das negociações posteriores. Eu acho que ainda é cedo para julgar, porque o encontro acaba de terminar. E se vai levar a algum tipo de avanço em alguma área em particular, nós não sabemos ainda. Em comparação, por exemplo, com outra cúpula em que ocorreu um grande avanço, em que eles criaram o novo Banco do Desenvolvimento, o NBD, introduziram novas coisas institucionalizadas. Bem, essa cúpula não trouxe nada do tipo. Eu penso que não houve nenhum grande avanço ainda e até esse momento. Mas o encontro é sempre importante, porque reúne todos esses líderes, gera debate sobre questões de interesse mútuo. Então, acho que sim, pode ter sido exitoso o encontro. O que você pensa sobre o Brasil com o governo Bolsonaro? Many things were discussed immediately after Bolsonaro came to power, and and after that, so some people were afraid that with the new regime orientation to more U.S. kind of and with the critique of Chinese influence in Brazil, etc. Na verdade, muitas coisas foram discutidas logo depois da eleição de Bolsonaro, e depois disso muitas pessoas estavam temendo que, com uma mudança de orientação de regime mais próxima aos Estados Unidos e também com a crítica à influência da China no Brasil, de que o Brasil pudesse deixar os BRICS. Mesmo que no início, parcialmente, foi ideia do Brasil de criar os BRICS, com o presidente Lula da Silva e com Celso Amorim estiveram envolvidos na criação do BRIC naquele momento. Então o Brasil foi um membro muito ativo e crucial na criação dos BRICS. Então muitas pessoas estavam preocupadas que o Bolsonaro tentaria dissolver os BRICS de alguma forma. O que nós vemos no momento, e mesmo durante o presidente anterior, Temer, é que o Brasil não tem a mesma atitude dentro dos BRICS. Não está tão ativo como quanto com Lula e Dilma. No entanto, não aconteceu o que se temia. As cúpulas foram realizadas, a maioria das discussões aconteceram. Sinto que nenhum dos atuais membros dos BRICS pode se dar ao luxo de dizer que não estão interessados em fazer nenhum esforço pelo grupo, mesmo que eles tenham as suas próprias visões sobre algum país em particular. Porque, enfim, esse é o importante e influente clube. Isso por conta da importância econômica para qualquer país no mundo. Afinal, são 5 grandes economias mundiais e países bastante influentes. Então a saída não aconteceu, porém, em outras questões como a educação, por exemplo, como eu já mencionei, o futuro não é tão promissor, porque os BRICS, bom, Há sempre memorandos de entendimentos, cada encontro traz uma série de decisões que é assinado pelo Brasil e pelos cinco países. Uma das decisões é que o país que preside os BRICS deve sediar uma conferência geral da rede universidade e dos BRICS. De certa forma, todo o país assinou esse documento, algo que não aconteceu esse ano. Isso dificulta ainda mais para a presidência da Rússia no ano que vem, porque se você passa 2 anos sem se reunir, esse ímpeto se perde. Isso é obviamente um problema. Well, it did not happen this year. I mean, makes it for Russia a bit more difficult to do it next year because when you did not gather for 2 years, you know. Os ministros de ciência se reuniram, criaram um novo documento, mas os ministros de educação não. Isso também é um problema. Well, the ministers of science they gathered and they even. Dessa forma, minha avaliação é um pouco ambígua. Por um lado, é bom que algo aconteceu, não houve uma saída do Brasil, mas, por outro lado, não está mais tão ativo como antes. As active as, you know, it used to be before. Muitos analistas apontaram que nessa última cúpula dos BRICS, algumas questões sensíveis da política internacional não foram analisadas, como a questão da Bolívia, do Chile, da Venezuela, Paquistão e Hong Kong. Por que você acha que isso aconteceu? I mean, when you talk about such clubs as BRICS, you know, which are clubs of quite different countries, sometimes there is, a will, political will to address certain questions. Sometimes there is no such political will. As far as the issue of Pakistan is concerned, well, obviously, Pakistan is. Big problem for, you know, any club, Quando se fala sobre um grupo como os BRICS, que reúne países bastante diferentes, algumas vezes existe uma vontade política, outras vezes não existe essa vontade política. O problema do Paquistão, obviamente, é um problema grande para qualquer grupo que envolva a Índia e a China, porque são radicalmente diferentes nas suas posições sobre o caso. Os chineses defendem que essa é uma parte da iniciativa do cinturão e da rota. Já a Índia tem uma série de problemas com o país sempre à beira de uma guerra. Então as decisões dos BRICS estão tomando... Bom, eu acho que é bastante esperto que todas as decisões sejam tomadas por consenso. Não existe qualquer sistema de votação em nenhuma das atividades dos BRICS. Isso é importante porque as forças comparativas entre os países não deveriam influenciar na tomada de decisões dentro dos BRICS. Por exemplo, a África do Sul é um país pequeno, mas deve ter o mesmo peso na tomada de decisões que outras grandes economias. Já no caso da Bolívia, Venezuela, eu acredito que os interesses da região latino-americana nos BRICS deveriam ser expressos pelos poderes regionais que são membros dos BRICS, ou seja, os países membros dos BRICS diretamente. A ideia dos BRICS é essa e acredito que é mais uma das coisas que lhe dá mais sentido ao bloco. O BRICS é a voz basicamente do sul global. Há algumas vozes de países que não são dos BRICS, mas se sentem representados pelos BRICS. Eu não estou seguro se esses problemas foram levantados pelo Brasil, que é quem representa a América Latina, além de estar na presidência durante as negociações. E também há certamente visões diferentes sobre essas questões entre os países do BRICS. Então não é uma questão sobre o grau de sensibilidade de uma questão, mas sim daquilo que os países dos BRICS são capazes de concordar sobre. E o que eles pensam que é importante e o que não os divide. E essas questões podem ser ainda razoavelmente tratadas nos documentos finais. Então eu acho que ou essas questões não foram levantadas ou os países estavam divididos sobre elas. Então, provavelmente, os chanceleres se reúnem antes e depois, os documentos são preparados por grupos, talvez algumas coisas foram discutidas por ministros, mas não vão para os documentos que foram assinados. Foreign ministers but they did not went to the documents of the summit. Okay. Tem um debate constante sobre o significado dos BRICS para o mundo e se ele se adequaria, por exemplo, a um conceito do que seria um bloco anti-imperialista, por exemplo. Ou se tem outros intérpretes que avaliam que o BRICS poderia fazer parte de alguma iniciativa de um novo imperialismo chinês, alguma coisa assim. This is, as you said, this is a matter of constant debates. I would say that it's not clear yet what BRICS is about. I mean, sometimes it's one thing, sometimes it is another thing. I would just try to conceptualize your question in more normative terms. What BRICS should be, in order to succeed, in order to provide kind of real alternative for existing. Como você disse, é uma questão em constante debate. Eu diria que ainda não está claro o propósito dos BRICS. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Eu vou tentar reconceituar a sua pergunta em termos mais normativos. O que os BRICS deveriam ser para ter sucesso? Para poder prover alguma alternativa real para a nossa existência. Eu acredito que a multipolaridade é importante hoje porque o tempo do mundo unipolar ou bipolar está acabado. Porque com a ascensão da Ásia, com a ascensão da China, com a ascensão de todo o sul global como um todo. On whether they are able to offer to the world an alternative vision. O sucesso de novas potências emergentes depende muito não apenas das armas, das questões econômicas, mas também depende se estarão aptos para propor uma alternativa ao mundo. So this new focus, new polar, can be either or together. Uma visão alternativa criando um polo novo nesse mundo multipolar. Modes of the development, because we are talking about global south and for global south. Todo esse foco na multipolaridade pode estar relacionado ao modo de desenvolvimento. If it is so, then to provide alternative BRICS. Porque estamos falando do sul global e desenvolvimento é uma questão crucial para os países do sul global. It can be, and it should be first thing. Second. Sendo assim, para propor uma alternativa, uma verdadeira alternativa, os BRICS deveriam propor outro modo de desenvolvimento. Essa deveria ser a primeira coisa. Segunda, para propor uma alternativa somente se pudesse ser o canal do sul global para obter mais peso na constelação corrente global. Isso significa que os BRICS poderiam ter sucesso apenas se puderem desviar das formas de atuação coloniais ou neocoloniais. Se ele aplica os mesmos costumes, se a China for apenas um substituto dos Estados Unidos, ou o BRICS seria um substituto do G8 ou do G7. Eu acho que o grupo não terá sucesso, que não significa que esse posto ficará vazio, porque existe uma necessidade de um novo polo. Há uma certa necessidade de uma voz para os países que formam o movimento dos não alinhados, por exemplo, o MNOAL do Sul Global. Então, se não BRICS, então outros grupos teriam mais sucesso. No entanto, acredito que essas questões não definem o que é o BRICS, senão que poderia ser, se poderia ter sucesso ou não. Would be more successful than BRICS is. So I basically think that this is a good question, but this is not a question what BRICS is, but rather what it would be and whether it can succeed or not. Um dos grandes objetivos do BRICS é reduzir a dependência do dólar. As medidas adotadas têm sido efetivas, na sua opinião? I'm not an economist myself, so I'm not really a kind of expert on these things. My kind of humble understanding. Eu não sou economista, então não sou um especialista no assunto. Minha humilde opinião. É que existem algumas tentativas, porque a dependência do dólar significa depender do país que emite o dólar. Então há uma tendência de um certo imperialismo americano ou imperialismo ocidental através da dependência do dólar, e certamente isso tem uma influência na situação do mundo. Mas por outro lado, é todo mundo ainda dependente muito do dólar. Esse é como um dos pilares da economia moderna, é a moeda do sistema financeiro. Eu não penso que é uma situação sustentável, mas novamente, isso é uma intuição, já que não sou economista. Eu acho que quando o mundo multipolar evoluir, então provavelmente novas moedas, novas reservas financeiras devem surgir. Eu sei que a China está comprando ouro, a Rússia está tentando diversificar o seu portfólio de moedas. Há um debate sobre criptomoeda dos BRICS? Cryptocurrencies are not successful yet. I mean, nobody understands really. Eu acho que essa é uma área desconhecida. As criptomoedas ainda não são um sucesso. Quero dizer, ninguém entende muito bem como elas seriam, se poderiam ser utilizadas como reservas de divisas. Pelo menos por enquanto, eu sou bastante cético quanto a isso. A dominação do dólar, na minha opinião, deve continuar por algum tempo, então o dólar seguirá como moeda dominante. No entanto, os BRICS podem usar outras moedas nas suas transações. Então, a China ainda não tem outra opção senão usar o dólar quando fazem qualquer transação com os Estados Unidos. Com guerra econômica ou não, independente de qualquer situação política. Então vai demorar algum tempo ainda. Você não pode se livrar do dólar porque, de outra forma, você quebra o sistema financeiro e isso não seria bom para nenhum país, incluindo para aqueles que gostariam de quebrar. Foram os impactos mais concretos do BRICS até agora, como ou mesmo até do novo banco de desenvolvimento. Well, of BRICS itself, because I was more or less involved in what we can call people-to-people exchanges and educational projects. And the influence of BRICS in this area was really significant. But it was not some kind of a new program, so something like that. But still, I just remember, Eu estive razoavelmente envolvido no que podemos chamar de intercâmbios entre povos e projetos educacionais. E a influência dos BRICS nessa área foi bastante significativa, mas não por algum novo programa ou algo do tipo. Professores da South Africa conhecem pessoas aqui, conhecemos professores da South Africa. Mas eu lembro que há uns 5 ou 4 anos eu fui o primeiro representante russo para ir à Conferência de Associação de Universidades Sul-Africanas. Agora os professores sul-africanos conhecem pessoas aqui, nós conhecemos professores lá e também escrevemos juntos alguns artigos. Eu mesmo fui autor de uma pesquisa à distância na Universidade de Joanesburgo. A mesma coisa serve para a Rússia e o Brasil. No tema educação, nós não nos conhecíamos antes. Agora sim, temos amigos, conhecemos uns aos outros, estamos envolvidos em projetos. Isso gera um impacto bem tangível e importante nas nossas sociedades. Nós sabemos que os países do BRICS deveriam aprender uns com os outros. O Brasil é um ótimo país quando falamos em combate à pobreza, por exemplo, com um enorme sucesso durante as últimas décadas. E isso está apenas começando. China é uma ótima potência econômica e eles têm esse programa de desenvolvimento que merece ser estudado por outros países do BRICS. Então acredito que é necessário que aprendamos uns dos outros e que já existe pano de fundo para isso. E ainda sobre o novo banco do desenvolvimento, é algo que também não está claro ainda. Eles sim realizam empréstimos, investem em infraestrutura, no entanto a influência está limitada de alguma forma à medida. Por exemplo, agora, por uma série de razões, ele só pode conceder empréstimos com algumas garantias de soberania, o que significa garantias do Estado em questão. Porque se soube que havia uma certa luta pelo ranking. Eles precisam de certa classificação no ranking para poder emprestar dinheiro e fazer empréstimos, etc. A Rússia está sob sanções, que é outro problema, porque leva a uma situação em que não todos os bancos possam participar do NBD, sentar e debater. A estrutura do governo sempre tem dificuldades quando falamos dos BRICS, porque tudo se baseia em consenso e equilíbrio, mas estão em desenvolvimento. A Rússia está sob sanções, isso é outro problema para o BRICS desenvolvimento. Eu acho que o maior avanço do NDB é o fato de que o banco existe, gira em torno de si. Os países trabalharam para que houvesse algo tangível, uma instituição que de alguma forma ou de outra está ativa. So it is results in itself that well these countries managed to have something tangible, some institution which is somehow active. Bom, a gente sabe que a tecnologia e o contexto das universidades hoje em dia na economia global tem um papel bastante importante. E uma característica comum da maior parte dos países dos BRICS é de ter uma economia bastante primária e baseada em exportação de matéria-prima. O BRICS, de alguma maneira, tem como ajudar a superar esse atraso econômico? Lots of things depend on, of course, political will. BRICS is a forum which can be... Tudo depende muito da vontade política. O BRICS tem um fórum que pode ser carregado com diferentes iniciativas. Existem iniciativas relacionadas ao tema da inovação, e esses anos eles assinaram um novo documento sobre ciência e inovação. New projects of several BRICS countries together Todos os anos, são abertos novos editais para novos projetos, exatamente em tecnologia e inovação, financiado conjuntamente pelas fundações de ciência e tecnologia dos países do BRICS. Então, existem alguns instrumentos que podem ser usados para dar suporte à inovação. No entanto, é claro que quando estamos falando sobre a estrutura da economia, esse é um enorme problema para os países. Large it is, you cannot expect to reform. Então não podemos esperar que qualquer organização, por maior que seja, poderá reformar os países, porque a principal força dos BRICS é outra. The strength of the BRICS is it's kind of representation of this. A maior força dos BRICS é a representação desses novos países emergentes, criado para dar voz a eles, não para reformar suas economias. Isso não é o que o BRICS pode fazer. Pode ajudar através da cooperação entre as universidades, mas a influência ainda seria pequena. É claro que quando estamos falando em termos de estrutura interna da economia do Brasil, Rússia, isso se trata de política interna e não da relação dos BRICS em termos de corrigir ou reformar essas situações. Os países que compõem o BRICS são bastante diferentes uns dos outros, tanto culturalmente, politicamente, mas também, inclusive, geograficamente. Tem a chance de entrar mais alguém no BRICS? Por que esses países em específico hoje estão juntos? BRICS, until very recently, was evolving. BRICS até recentemente estava evoluindo. There are stories about, Lula da Silva, visiting. Há uma série de perguntas. Quando esses países se uniram, é uma pergunta. E claro, existem uma série de histórias sobre Lula da Silva basicamente se juntando a uma cúpula entre Rússia, Índia e China, que já estava acontecendo. Existe outra história sobre o convite ao presidente Jacob Zuma da África do Sul na cúpula do Brasil. Novamente, havia também a reunião do IPSA. Então há uma história por detrás. No entanto, eu acredito que há uma evolução da compreensão sobre o que são os BRICS e o que eles representam. Seem to be important because they represent certain areas of global south. Certain areas which would require. Esses países são importantes porque representam áreas do sul global, áreas que estavam exigindo voz. Latin America, China is in what you can call Southeast Asia. Brasil é o maior e mais poderoso país da América Latina. A China é o que se pode chamar de poder na Ásia Oriental ou no Sudeste Asiático. Índia é muito importante para o subcontinente indiano. Russia is in post-Soviet countries, including Central Asia. This is certainly the voice of them. A Rússia e os países pós-soviéticos, incluindo a Ásia Central, é uma espécie de porta-voz deles. E a África do Sul está tentando ser a voz do continente africano. The future is of BRICS is not so much in including new members. Se você os vê dessa maneira, então o futuro dos BRICS, não tanto na inclusão de novos membros, como a Turquia, a China, ou quando se queira incluir mesmo o Paquistão ou o Irã, enfim. It is rather in creating what É mais através que agora é chamada a plataforma BRICS+. Então há os países dos BRICS, mas no caso de eles estarem trabalhando com outros países das suas respectivas regiões e são convidados para as cúpulas, e eles não são convidados apenas como observadores, mas também podem participar da discussão. And these countries are invited to the summits, and they even invited not only, you know, as observers, but they can participate in the discussions, etc., etc. Então eu acho que esses cinco países são suficientes para tomar qualquer decisão. Se adicionamos novos países a esse grupo, algumas decisões serão quase impossíveis. Já são agora, mas seriam muito mais impossíveis. To get to the to any decisions, and if we add some other countries to the club, the process of decision making will be almost impossible. You know, it is almost impossible now, but it will be, you know, very, very close to impossible. Eu não acredito que essa é uma ideia efetiva. Se trata de elaborar novos fóruns para o BRICS+, mas isso requer uma decisão interna dos países no interior das suas regiões. For BRICS+ forums, but it would require some internal, other internal positioning of the country. Ou seja, o Brasil deveria realmente ser uma vanguarda na América Latina, ou a África do Sul deveria ser uma voz para todo o continente africano. Não é fácil e alguns países estão relutantes para ver as coisas dessa forma. And you know, some countries are even reluctant to. Mas essa é uma única razão. Ou então, a ambição para a existência dos BRICS. The only, you know, rationale, at least ambitious enough rationale for BRICS to exist. Tem mais alguma coisa que você gostaria de concluir? Algum recado, alguma avaliação? Well, there is. Hopefully there will be no conclusion, you know, in the future, because conclusion means, you know, if you conclude, you close something. And BRICS is very good. Eu espero que não haja uma conclusão no futuro, porque se você conclui, significa que você finalizou. Good because it provides it does not provide closed answers. It provides hopefully it will be able. Os BRICS ainda são bons porque não prevêem desacordos. Esperamos que eles nos deem campos abertos para discussões futuras. I think BRICS is important. As I said, it is important as the first attempt, first instance to give the voice to the. Eu acho que os BRICS são importantes. Como eu disse, são importantes porque pode ser a primeira tentativa, a primeira instância a oferecer a voz a muitos países emergentes que não têm e deveriam ter nos debates globais. Eu espero que tome mais protagonismo nesse tipo de debates globais. É um grupo fascinante de se acompanhar. Fascinating club to follow and to look at the further development of it. So thank you very much. Okay, thank you for your participation and sorry for taking your time. Oh, thank you, I enjoyed it greatly. Thank you.